identidade é. A identidade é. Sem identidade é. Sem identidade é. A santidade é. E a santidade é. A entidade é. Só é. Ascendente é mané. A pé na cidade a regra é. Vai. Em uma calça jeans cabem dois sacis. Eu ouço tudo que eu penso e você também. Desde o fim do século XX, satisfação pro ouvinte. No seu subconsciente, com da 20. Chego todo errado, mas acerto e sigo em frente. Um pouco lento pra esse mundo e sua maneira urgente. Caneta na mão, enfrentar o papel em branco. Pistola na mão, enfrentar o guardinha do banco. Algum dano permanente me fará lembrar de ti. Você lembrará da gente. Eu tempestade que virão. Eu tempestade de verão. Ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Estadalha a sustentação, calúnia e difamação. E ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Baixo e de lá eu subo. A justiça é minha briga de bar. Viram adubo, Gustavo Black Alien. Eu tô no limite, no controle dos vários cheques que o meu ego emite. A pretensão é a água que irriga um imenso jardim do seu rei na barriga. Arma, motivo e oportunidade. Meu espírito, minha alma e personalidade. Personalidade. Personalidade. Eu tenho tempestade que virão. Eu tenho tempestade de verão. Ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Estadalha a sustentação, calúnia e difamação. E ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Uma mente cheia de lembranças e seu brilho eterno. Versos nas paredes, guardanapos e cadernos. Se eu perder a razão, amigo, eu perco a razão. Então procuro me encontrar nos labirintos da reflexão. Eu sou fã número um da mesa com as cartas postas. Pode espalhar que eu tô na área, façam suas apostas. Se pensar em mim eu venho, se sonhar eu apareço. Se chamar eu vou e acho o endereço. Eu tempestade que virão. Eu tempestade de verão. Ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Estadalha a sustentação, calúnia e difamação. E ele sempre no encalço, com a cada voo que eu alço. Cabem dois sacis. Eu ouço tudo que eu penso e você também.